partir de agora, na Rádio Nova Fraternidade, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa tarde, querido rádio ouvinte. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Fidel, que hoje está nos dando a honra da sua visita. É uma alegria grande, mais uma vez, estarmos juntos, conversando, trocando ideias, refletindo um pouco sobre a vida, trocando experiências, aprendendo e, às vezes, um pouco também. Todos nós temos um pouquinho para dar nesse campo da vivência, da vida, da experiência, né? Então, ensinando um pouco, ensinando menos e aprendendo mais. E com a ajuda dos nossos benfeitores espirituais, estamos mais uma vez aqui juntos com esse propósito de renovação das nossas energias, da ratificação dos nossos valores de vida, nossos valores espirituais. O tema de hoje é o Sermão do Monte, conversaremos sobre ele, a preciosidade do Evangelho. Eu uma certa vez comentei, porque Jesus estava sempre altamente inspirado e, né, um propósito sempre edificante. Mas no dia do Sermão da Montanha, eu acho que Jesus superou a si mesmo, se é que nós podemos dizer isso, né, em termos de inspiração. Mas vamos lá, vamos conversar sobre isso depois. Vamos iniciar com a prece, com a leitura de preparação, e cujo título de hoje é Formas de Ver. Cada qual enxerga uma paisagem conforme os seus recursos de visão. Na área das observações morais, a percepção de cada criatura depende do enfoque emocional e mental de que se utiliza. Há pessoas que só veem perfeições e erros. Outras se capacitam a descobrir em qualquer fato apenas o ponto negativo e infeliz. Algumas adotam a dúvida sistemática sobre o caráter do próximo. Não confundas capricho com raciocínio certo. Consulta a tua consciência sempre. Sejam os teus atos um reflexo de tua paz. Pela bondade, conquista os que te buscam. Não deixes marcas negativas nos caminhos ou nas pessoas, pois voltarás a encontrá-los. Luta contra as tuas más inclinações para o teu próprio bem. Cada dia é um investimento novo da vida de que terás que dar contas. Usa as lentes do amor e observarás a vida, as pessoas e as coisas sob angulação feliz. É a mensagem de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, e ela consta do livro Viver e Amar. Bem, aqui nós temos, o que nós lemos foi um extrato da mensagem. E você poderá encontrá-lo no site liçõesdevida.org.br. Nesse site você não tem apenas esta mensagem, mas centenas de mensagens espíritas. Você pode se cadastrar e recebê-las diariamente ou fazer consultas. É muito interessante a sua visita a esse site. E Joana, muito feliz, como sempre, nas suas colocações, lembrando a forma pura e feliz de nós observarmos as coisas, o mundo, as pessoas, vendo sempre o seu lado bom, positivo, construtivo, já que também somos todos nós possuidores de defeitos, de conquistas ainda a serem feitas. Mas observemos nas pessoas e valorizemos o que elas já conseguiram de construir de positivo, de bom em si. E assim a vida se transformará para nós, refletindo em nós uma realidade mais doce, mais sublime e mais feliz. Bem, como dissemos, nós temos hoje como convidado especial nosso querido Fidel, companheiro de jornada espírita. Nós passamos a palavra a ele para que ele possa fazer suas considerações iniciais. Boa tarde a todos os ouvintes, os queridos ouvintes da Rádio Nova Fraternidade, a todos os nossos queridos irmãos que nos dão a honra da sua audiência, da sua presença nesta tarde de quarta-feira, aqui nos estúdios da Nova Fraternidade, da Rádio Nova Fraternidade. Boa tarde, o meu amigo Márcio, que está ali nas operações, e boa tarde, Leones. E é uma alegria, é uma honra, é uma satisfação muito grande, e agradeço o convite, né, por participar desse momento descontraído, que é o programa Conversa Fraterna. E como nós todos já sabemos e podemos perceber, a vida é uma grande responsabilidade. E nós, por vezes, não nos damos conta de que a fonte de diversas vivências se encontra em nós mesmos, a partir dos nossos pensamentos, a partir das nossas intenções, a partir das nossas vontades, das nossas atitudes, das nossas tendências. Então, nós somos essa fonte de irradiação de energias de diversas formas. Uma palavra pronunciada hoje, ela pode nos trazer um resultado, às vezes em um tempo que nós nem nos lembremos mais dela. Uma ação diante de uma pessoa, ou diante de uma situação, diante de um momento hoje, pode nos trazer frutos. Os frutos podem ser doces, muito doces, dependendo da qualidade da nossa ação, do interesse, da intenção da nossa ação. E também os frutos poderão ser amargos, dependendo também de como foi que nós a executamos. Então nós somos essa, e Joana nos traz de forma muito profunda, sempre essa reflexão para que nós busquemos na nossa intimidade as respostas de tantas coisas que acontecem no dia a dia. Então, mais uma vez, ela vem nos trazendo para que nós busquemos o equilíbrio, busquemos o discernimento e busquemos, acima de tudo, o esclarecimento, para que a nossa responsabilidade seja também proporcional ao bem, à harmonia e às boas conquistas que tanto almejamos. Eu me encanto sempre com a sabedoria dos nossos benfeitores espirituais. Todas essas mensagens são de um conteúdo maravilhoso, né? Altamente educativo e colocadas de uma forma muito clara, muito cristalina, as palavras na sua medida certa, parece ali se tirar uma vírgula, faz falta. É impressionante como os nossos amigos espirituais são dotados de uma lucidez e de uma sabedoria tão grande. Não me canso de admirar isso daí. Mas, Fidel, você tem um programa aqui também, não é? Apresenta um programa aqui às segundas-feiras, às 20 horas, A Vida Ensina, que, aliás, eu sou seu ouvinte também, né? Sempre que estou em casa, também você, não é, Márcio? Sempre que estou em casa ao computador, lendo, que, aliás, eu ocupo muito o meu tempo em casa à noite com as minhas atividades na Seara Espírita, já que a gente tem alguns compromissos, né, nesse campo. E aí aproveito e fico ouvindo. E você transmite no seu programa muita, como não poderia deixar de ser, muita coisa boa, muita sabedoria, muitos ensinamentos e muita alegria e muito entusiasmo também. E você faz isso acompanhado da sua filha. Eu gostaria que você falasse rapidamente sobre a experiência do programa em si e a experiência em partilhar esse momento tão especial com a sua filha. O programa, muito bem. Eu primeiro agradeço, né, a vocês a audiência, o carinho. E eu acho isso muito bom e, ao mesmo tempo, a gente percebe o tamanho da responsabilidade, né? Porque é um momento assim de divulgação, de reflexão da doutrina espírita, que nós precisamos estar muito atentos, né? E, acima de tudo, eu gosto realmente de fazer com muita alegria, porque, para mim, o Evangelho de Jesus é toda essa alegria, toda essa energia, né? Porque ele nos faz sentir essa força divina que pulsa em nossos corações, e quando nós temos uma determinada facilidade, vamos dizer assim, de pronunciar as palavras, mesmo que elas sejam simples, a gente acaba se entusiasmando, né? O programa Vida Ensina é uma oportunidade, inclusive é um projeto que surgiu faz tempo e foi uma idealização que nós tivemos, assim, orientados pelos nossos amigos espirituais, mas foi uma idealização que surgiu entre eu e o Alonso Filho. Nós tínhamos diversos projetos na época de divulgação, e um deles que surgiu foi criar um programa, né? E o programa, há um tempo atrás, começou na Rádio Correio, e a gente tinha lá um horário todos os domingos às 10 da noite. Era um programa que ia das 10 à meia-noite, então era muito interessante. E começamos a agradar, as pessoas começaram a assistir, gostar muito. E como tudo assim, no movimento para divulgação, as coisas ficam um pouco mais trabalhosas, por ausência até de recursos na época, nós optamos por uma outra ferramenta. E foi que surgiu a possibilidade de fazer a transmissão pela internet. E nos tempos, pelos compromissos do Alonso, ele seguiu um caminho que ele precisava na época, e nós tivemos que seguir sozinhos, né? Aí apresentamos alguns programas e nós precisávamos de um parceiro, e surgiu a minha filha, que é uma pessoa, apesar da idade, 23 anos, uma pessoa que gosta de estudar, que conheceu a doutrina, né, quando veio morar em Maceió aqui conosco. E ela se entusiasma, gosta também de comentar, de falar, e eu fiz o convite. Ela achou muito interessante, apesar de achar que se fosse um desafio, mas ela se saiu bem. E a gente começou nessa parceria, e as pessoas gostam muito. Ela, inclusive, depois teve um programa só com ela, né? Um programa voltado para a juventude, enfim. Então, o programa Vida Ensina é um momento de reflexões nas mensagens de Jesus, daquelas questões, às vezes simples, mas ao mesmo tempo trabalhosas para o nosso entendimento. Então a gente procura levar esperança, procura levar energia, alegria, procura levar para todos os nossos irmãos, inclusive para nós mesmos que ouvimos, levar que a vida sempre vale a pena, e a vida sempre é uma porta da esperança. É sempre possível, porque o Evangelho é essa luz que clareia, que ilumina tudo. E nós também atravessamos os nossos desafios e utilizamos até os nossos desafios pessoais, né, os desafios familiares e tudo mais, para tirar lições e colocar, porque afinal de contas o programa se chama A Vida Ensina. Então é isso, é exatamente a simplicidade do dia a dia sendo trazida à luz da doutrina espírita, né, que é essa riqueza extraordinária que todos nós estamos a banhar nesse manancial de luz. O nosso tema de hoje, Fidel, como os nossos ouvintes já estão cientes, é o Sermão do Monte. Nós iremos conversar um pouco sobre o tema, que é tão empolgante, tão enriquecedor. Nós teremos mais adiante, na segunda parte do programa, abriremos espaço para a participação dos nossos ouvintes. E nós gostaríamos de mencionar os meios pelos quais os ouvintes poderão se comunicar conosco. Inclusive pelo telefone, o código de área é 82, telefone 3332-3562. Além disso, o Márcio vai passar para vocês os outros meios pelos quais os ouvintes poderão se comunicar. Facebook, o Skype, ou através do e-mail da rádio. Então, são esses quatro veículos. Telefone, 82, código de área, 3332-3562, o Facebook, o e-mail da rádio e o Skype, também o Skype. Fidelis, eu sempre... Fidel, você me perdoe, viu? Porque o seu nome, ele não é assim, muito comum, né? É. E aqui na nossa região, nos é mais familiar o Fidelis, né? É verdade. Nós sempre gostamos de fazer uma pergunta aos nossos convidados. É sobre a influência da vivência da doutrina espírita na vida do convidado, porque isso é importante. Não basta ser espírita. Ser espírita por ser só é muito pouco. O importante é vivenciar o espiritismo e tirar dele esses recursos maravilhosos que ele disponibiliza para os nossos relacionamentos interpessoais, que é familiares, no trabalho, nos ciclos de amizade, para uma construção interior de equilíbrio, de serenidade, de, digamos assim, pretensiosamente, um pouco mais de maturidade, né? Enfim, a doutrina, ela nos possibilita uma vivência muito mais rica, muito mais ampla e humana. De que forma o Espiritismo lhe influencia nesse campo, na sua vida? Muito bem, Leônidas. Eu conheci a doutrina espírita. Na verdade, eu fui a um centro espírita quando eu tinha 10 para 11 anos, mas eu me lembrava vagamente que eu era levado lá por uma tia, quando eu fui morar em Belo Horizonte, passar uma temporada com ela por lá. Ela tinha um problema, uma dor na coluna que os médicos não conseguiam explicar, e ela ia no centro espírita para realizar o tratamento, mas eu ia mais para acompanhá-la. E eu via, né, tudo aquilo acontecer, mas criança, não sentia, né? Eu recebia os benefícios com certeza, mas aquilo tudo era, né, ainda muito distante de aprofundar realmente na mensagem. O tempo passou e muitos anos depois, quando a minha esposa Vanessa Rezende Gomes, quando eu a conheci, inclusive lá em Belo Horizonte, isso foi em 96, 95 para 96, nós já estávamos juntos e eu tinha os hábitos comuns do dia a dia, mas eu não entendia algumas coisas que aconteciam comigo. No tempo, eu até, por exemplo, eu consumia bebida alcoólica, não era assim uma coisa de exagero, mas... E algumas coisas aconteciam comigo e começaram a acontecer mais acentuadamente até depois de um tempo, quando nós começamos a viver mais juntos. E sempre quando eu mudava meu estado, né, por conta dos efeitos do álcool, eu mudava também a minha maneira. Era como se eu não fosse eu. Às vezes, nem estava sob efeito do álcool, eu de repente tinha como se fosse uns desmaios. Para mim, eu não sabia o que tinha se passado há uns 15, 20 minutos atrás. E depois a minha esposa me falava que eu falava coisas muito diferentes. Às vezes eram coisas boas, quando eu não estava pelo efeito do álcool, mas quando eu estava, eu dava, assim, eu passava algumas atitudes que eram assustadoras, inclusive, para ela. E aquilo foi aumentando de forma negativa, e ela começou a ficar preocupada, que era algo que trazia mais para agressividade até, no nível muito alto, mas ela ficou um pouco preocupada. E ela me apresentou, né? Ela não tinha me falado ainda, eu na época era católico, eu assim, frequentava, sempre gostei, né, de frequentar e tal. E a partir daí eu fui, porque eu precisava ir, né? Da resistência, eu tinha que conhecer o que estava acontecendo, aquela coisa misteriosa. E eu fui na primeira vez, fiquei 15 minutos num centro espírita, meio assim assustado, olhando para todos os lados. E depois de 15 minutos, estava tendo uma palestra, uma doutrinária, eu falei, olha, vamos embora. Ela tranquilamente, até achei interessante a liberdade que ela me deu, vamos, tudo bem, deu para um outro dia. Eu fui na segunda vez, e numa terceira vez, eu assisti uma palestra de um irmão nosso chamado Ibrahim. E a palestra se chamava Porta Estreita. Ele abordou a porta, esse ensinamento de Jesus, do Evangelho, ele abordou de uma forma tão interessante que eu jamais tinha escutado algo tão simples e tão profundo. E aquilo mexeu muito comigo. Veio de encontro aos meus anseios, veio de encontro a coisas que me incomodavam, a coisas que eu sabia que estavam em mim. Então, naquele dia, eu decidi, eu vou seguir esse caminho, porque as perguntas estão começando a ser respondidas de uma forma extraordinária. Então, nós começamos a frequentar. Eu assumi um compromisso, inclusive, com ela, falei, eu vou me matricular e vou estudar. Isso daí, na época, eram 5 anos, né? Tinha toda uma sequência, e nós frequentamos esses 5 anos de forma assídua. Eu comecei a trabalhar numa casa espírita, comecei a entender os fenômenos, o que acontecia comigo, e a doutrina espírita, com toda aquela gama, com toda aquela riqueza de explicações, me fez mudar muitos hábitos. É claro que me fez mudar, mas diante de tantas coisas que eu preciso mudar, eu digo assim, me fez mudar pelo menos 1% suficiente, ou a porcentagem suficiente, para eu entender que eu tenho um longo caminho de transformação pela frente. Então, algumas coisas que eu já conseguia vencer, eu comecei a trabalhar para poder realmente melhorar. E a gente percebeu, né? Nós entendemos a responsabilidade de nós, né? Então, a doutrina, a transformação, pelo menos para mim, causou assim, eu sou responsável por mim, eu tenho capacidade, eu posso não saber aonde está essa capacidade ainda, mas eu tenho. E isso por quê? Porque alguém já disse outrora, e outros vieram e comprovaram, e aqui estão as mensagens de tantos testemunhos e de tantas narrativas que me explicavam coisas que eu via, que eu sentia, me explicava a mania que eu tinha de repente começar a escrever sem saber, sem razão de quê, escrever sem, né? Mas por que eu tenho que escrever? Eu não podia ver uma caneta, um papel, e aquilo tudo foi ficando mais claro. Então eu digo assim, que a doutrina espírita é como naquele tempo de criança, quando a gente saía, não tinha luz elétrica, e os nossos pais ou nós tínhamos que carregar um candeeiro à noite, não é? Para poder atravessar os caminhos estreitos, para poder passar as pontezinhas que eram só um pedaço de madeira, para não tropeçar, para não, né, não cair em lugares difíceis. Então, a gente, quando chegava à noite, a gente sempre ia lá na dispensa, pegava o candeeiro, enchia de querosene, acendia o pavio e colocava na parte mais alta da casa. E eu ficava observando tudo aquilo, né? Nós saímos pela estrada e aquele candeeiro clareando, meu pai à frente, dando segurança a todos nós. Então a doutrina espírita, na minha vida, é um candeeiro que eu procuro segurá-lo, ainda com as minhas limitações e perfeições, mas eu procuro segurá-lo, e sempre que eu consigo, eu quero elevá-lo o mais alto possível, para que ele clareie o caminho que eu estou seguindo, né? Para que ele indique por onde, e quem sabe também junto com outros, porque o candeeiro é assim, ele clareia quem está segurando, mas clareia também outros que estão acompanhando, né? Então a doutrina para mim na minha vida é essa candeia, essa luz radiante, que me faz, por vezes, ficar vibrante, mas me faz também sentir o quanto é desafiador viver ainda no mundo de provas e expiações, mas não por causa do mundo, mas por causa do meu mundo em si, né, que é um desafio ainda para mim. E nem por conta da doutrina espírita. E nem, né, por conta da doutrina espírita, exatamente. Às vezes, as pessoas, ao chegarem ao centro, porque algumas pessoas procuram ainda a casa espírita em busca de milagres ou de facilidades, né? De coisas, fórmulas mágicas que vale lhes proporcionar facilidades na vida, enfim, resolver problemas de ordem material, problemas imediatos, etc. E muitas delas, quando se deparam com a liberdade que a doutrina nos dá, associada à responsabilidade, elas se amedrontam, né? Elas se amedrontam. Porque a doutrina é isso, você falando e eu me lembrando. A doutrina nos dá uma liberdade muito grande de pensamento, de ação, de, enfim, nós fazemos o que nós queremos, né? A doutrina não nos tolhe em nada. Ela apenas nos lembra que nós somos responsáveis pelo nosso plantio. E uma vez feito o plantio, a colheita, ela é sagrada, né? É verdade. Ela é sagrada. Então, eu acho isso, essa liberdade que a doutrina nos faculta, eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso ímpar, porque não há restrições. Você falou que você, antes de conhecer o Espiritismo, você bebia e tal. O Espiritismo não proíbe ninguém de beber, de ter qualquer vício. Você apenas desperta, se conscientiza que os vícios não são bons, eles, né, tudo em excesso, você beber um pouco e tal, não há nada demais nisso, mas os excessos é que levam ao desequilíbrio. Aliás, Santo Agostinho que dizia isso, que a virtude está no meio, né? No equilíbrio das coisas. Não só o álcool, mas outras viciações nossas, como a alimentação, você se alimentar de forma inadequada, depois vem as consequências, o vestir, né? Tudo isso são coisas que a gente vai adquirindo um senso, não é, crítico, uma capacidade de refletir, de analisar, de ponderar o que é bom, o que não é, e nos trabalhando, né, e buscando aquilo que de fato contribui para a nossa iluminação, para o nosso bem-estar, sobretudo, não é? É verdade. Algo que você falou que é muito interessante, que as pessoas precisam entender, que a doutrina espírita ou a mensagem dos espíritos não nos proíbe de nada, mas nos conscientiza conforme Paulo nos ensina, né? Nós passamos a perceber o seguinte, que tudo nós podemos fazer, mas nós devemos ter a responsabilidade de entender o que nós estamos fazendo, porque tudo traz os resultados, né? Então a gente aprende realmente a plantar, e o plantio passa a ser de responsabilidade, a gente aprende a escolher as sementes, né? E a gente vai percebendo que determinadas atitudes não nos servem. Não é porque alguém disse que é errado. Não, eu sei que não serve para mim. É uma iniciativa pessoal. Exatamente. Por quê? Porque eu já percebo os efeitos, né? O esclarecimento vem até aí. Eu gosto muito de dizer assim, um entendimento que eu achei muito interessante. Espera aí. Eu sou a causa e eu vivencio os efeitos. Então, se eu não estou gostando dos efeitos, eu preciso entender a causa. E se a causa está em mim, eu preciso entender a mim mesmo, né? Então, eu entendendo as causas de mim, eu vou entender os efeitos que eu estou vivenciando. Então, essa luz faz isso, nos clareia para que nós possamos nos conhecer, nos examinar, para que nós possamos assim nos perceber e nos perguntar por que é. Por que eu sinto assim? Por que eu sou? Eu posso mudar isso? Eu tenho condição de melhorar nisso? Quais são as ferramentas que eu posso utilizar? Quer dizer, eu já posso caminhar nisso daqui? Então, a vida vai nos mostrando. E é exatamente esse mostrar é que vem os percalços, é que vem os tropeços, porque são eles que indicam que naquele momento nós não usamos talvez a luz suficiente para não tropeçar. Então, dentro desse aspecto, a doutrina, ela funciona para nós como essa usina que aciona a nossa luz interior, a nossa consciência. Estamos já nos aproximando do nosso intervalo, mas eu gostaria de deixar de formular uma pergunta. Você foi quem escolheu o tema da nossa conversa de hoje, o Sermão do Monte. E por que essa opção sua? Eu concordo com Gandhi, com tantos outros mensageiros e filósofos que vieram. Eu concordo assim que o Sermão da Montanha, ele é um manual de conduta íntima moral. Se nós formos observar bem o Sermão da Montanha, nós vamos encontrar ali um roteiro seguro para tantas coisas, para a saúde, para o equilíbrio, para a paz. Nós vamos encontrar uma forma da gente perceber que, seguindo aquela toda a inspiração que você falou no início, né? Imagine que naquele dia Jesus talvez resolver assim: eu vou acender a luz maior que se pode ser capaz de acender nos corações destes ainda pequeninos que estão diante. Talvez ela não resplandeça hoje, mas nos tempos ela resplandecerá. Então, o Sermão do Monte é exatamente essa essência da mensagem que ele nos trouxe, que é todo o esforço necessário para alcançarmos o amor. E o Sermão da Montanha, do Monte, como queiramos, ele resume toda a moral de Cristo, não é? Toda a moral do Evangelho. Ele conseguiu resumir ali tudo que a gente precisa para a nossa felicidade. Ele conseguiu realmente concentrar com uma profundidade talvez ainda não alcançada por tantos de nós, o que é que nós podemos fazer diante de diversas situações, que nós vamos com certeza conversar mais sobre especificamente o Sermão da Montanha daqui a pouquinho, né? Ótimo. Então nós vamos fazer uma pequena pausa, Fidel, e em seguida nós voltaremos com esse tema tão palpitante. Bom dia! É hora da hora! Hora certa! São 16h48. Todas as quartas-feiras, a partir das 16h15, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Thank you. toda segunda e quarta-feira, a partir das 10h45, você escuta ao programa Conheça o Livro dos Espíritos, aqui na Web Rádio Nova Fraternidade, iluminando consciências. Apresentação, Alonso Filho da Luz. Soares. Olá, querido ouvinte, estamos nós de volta com a nossa conversa fraterna. Hoje não errarei com a presença do convidado Fidel. Fidel, nós observamos no Sermão do Monte uma coisa assim, muito especial, é que é a mensagem de Jesus dirigida a nós, sem a necessidade de passar por intermediários, né? É um roteiro para nós de edificação, de iluminação interior, né? Que resulta numa felicidade, numa paz que todos nós buscamos, e que necessita de, para que a gente alcance isso, é preciso a gente saber dos meios. Você, para ser um bom profissional, tal, você tem que estudar, e às vezes não são poucos anos, são muitos anos, né? Então, para você ser feliz, porque a razão maior de ser, não é, do nosso existir, não é a profissão, não é nada disso, isso tudo são apenas caminhos, são apenas meios, mas o fim, a finalidade maior é o nosso crescimento, a nossa felicidade, isso que tanto nós almejamos e que quase sempre buscamos de forma errada. E ali no Sermão da Montanha está a essência do que a gente necessita. Não há dogmas, infelizmente as religiões procuram buscar nos ensinamentos bíblicos, sobretudo no Antigo Testamento e alguma coisa no Novo, para caracterizar alguma coisa em particular, para que ela seja tida como a única, a verdadeira, a dona, a representante do poder divino na Terra. Essas infantilidades que a gente conhece, não é? E o Sermão da Montanha não se presta para isso. Ele é cristalino, não deixa margem a dúvidas. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre ele. Uma das coisas que eu acho muito assim profundas e sérias para nós refletirmos é que Jesus não é uma religião a ser seguida conforme nós, homens, criamos e entendemos, né? Jesus é um modelo, é um exemplo, né? É um ensinamento a ser absorvido, a ser tomado na nossa jornada, para que nós possamos então alcançar não um utópico reino dos céus, mas um estado ou um estado de vivência interior que nos possa fazer sentir a vida em toda a sua intensidade. Então, o Sermão da Montanha, na nossa compreensão, ele está acima desses dogmas, de regras daqui ou dali, dependendo da compreensão que o mundo ainda tem das mensagens dele. Por exemplo, nós vamos percebendo quando ele nos diz, bem-aventurados. Então ele já nos coloca o seguinte, que é possível a bem-aventurança, né? O que é a bem-aventurança para nós? O que nós entendemos de bem-aventurança? Então nós vamos perceber que alguém bem-aventurado é alguém bem-sucedido. Mas bem-sucedido em que campo, em que estágio, em que nível? Alguém, logicamente, ele falava das coisas do céu e falava das coisas de dentro, das coisas de nós, da nossa intimidade. Então, nós buscamos paz, nós buscamos harmonia, nós buscamos alegria, nós buscamos felicidade, não é? Mas, por vezes, os caminhos que escolhemos nem sempre nos levam, nem sempre nos trazem aquilo que nós queremos e nem sempre nos levam aos lugares que nós desejamos alcançar. Então, por quê? Porque o modelo que o mundo, às vezes, nos prega, nos ensina, o modelo é muito ainda limitado e talvez muito materialista, ou talvez ainda muito, vamos chamar assim, carente de sensibilidade no sentido do real valor humano. Por exemplo, quando no Sermão da Montanha, Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, mas bem-aventurados os humildes. E a palavra humildade, ela é algo que nós precisamos tanto de entender, de procurar realmente vivenciá-la, agregá-la em nós, porque por vezes ela é confundida por uma aparente, né, simplicidade, ou pela maneira de se vestir, ou pela maneira de falar. Mas, na verdade, a gente vai percebendo que a humildade é uma vivência interior. Por quê? Porque quando nós somos humildes, nós nos livramos de diversas situações. Nós somos livres, ou muito mais livres. Nós, por exemplo, enfrentamos as críticas sem nos incomodar tanto. Nós enfrentamos aquilo que poderia parecer ofensas com uma segurança, uma confiança, e nós não nos deixamos melindrar ou nos levar por coisas que sabemos que não são importantes, porque são passageiras, fazem parte do processo. Então ali nós vivenciamos uma paz maior. Vejamos como, quando o Evangelho nos fala das chagas, maiores chagas da humanidade, e entra o que aí? O orgulho, por exemplo, né? Então, muitas guerras, muitos conflitos, separações, vamos chamar assim, o separativismo mesmo, né? Muitas coisas que as pessoas às vezes não vivem com as outras, muitas famílias que brigam, ou até mesmo violências, crimes, muitas vezes acontecem. Houve uma pesquisa em uma determinada época que até mesmo no Natal, que deveria ser uma época mais tranquila, uma época de famílias festejar, mas é exatamente por vezes que acontecem até violências, até crimes, porque são os familiares que se reúnem, ali envolvem diferenças, envolvem fulano disse não sei quem, alguém magoado com não sei outro lá faz tempo, e de repente eis o conflito e eis a situação acontecendo. Mas por ausência de quê? Por ausência de humildade, porque a humildade, ela abre a porta para outros roteiros que Jesus nos disse, como por exemplo, a misericórdia. Eu acho que a humildade abre a porta para a sabedoria. É verdade. Você me inspirou agora, o Fidel. E Jesus, quando ele disse, bem-aventurados os humildes, porque possuirão a terra, não foi? Exatamente. Não é meio paradoxal, esclareça a gente, os humildes possuírem a terra? Vamos aproveitar então o termo terra. Humildade vem do termo humus. Humus significa filhos da terra. Humus quer dizer, vem do adubo, né, que é exatamente um agregado de substâncias orgânicas que tem a única função, o único objetivo de fazer com que a natureza aconteça, floresça, cresça de todas as formas. Então, o adubo, ele tem esse ensinamento para nós. Quando alguém vai fazer uma plantação, o adubo é fundamental, né? O adubo entra em contato ali com a terra e faz com que a terra se torne mais rica, porque ele é o portador de uma riqueza muito grande. E quando a colheita vem, as pessoas às vezes nem se lembram do adubo, nem agradecem. E quem disse que o adubo deixa de ser adubo por conta disso, né? E outra coisa que é interessante no adubo, que o adubo ele não escolhe qual planta ele vai adubar, alimentar, enriquecer. Todas vão receber, né? Então, quando Jesus nos diz que os humildes herdarão a terra, porque é exatamente esta terra que estamos falando, é a terra do novo tempo, é a terra da riqueza, onde as pessoas vão se apresentar com a sua riqueza interior. Então, os humildes são aqueles que se enriqueceram, aqueles que agregaram em si mesmo valores reais, fundamentais, e da mesma forma que o adubo, servem, sem olhar a quem, fazem com que o que estão à sua volta cresçam, floresçam e simplesmente ficam felizes só por terem essa participação. Então vejamos como a humildade é assim. Uma flor, por exemplo. A flor, ela exala um perfume simplesmente por natureza. Ninguém pede à flor o perfume. Ela simplesmente doa, porque já faz parte da própria essência dela. Então o ser humano, quando atinge, quando alcança uma determinada condição, como por exemplo da humildade, qualquer um que se aproximar dessa pessoa vai sentir o perfume da suavidade, da harmonia, da paz, da gentileza, do servir, e isso é muito bom. Vejamos os exemplos, todos aqueles que se apresentaram humildes, como eles eram flores que exalavam perfume, que atraíam, que traziam para junto deles tantos. O nosso exemplo mais recente é o Chico, não é? O Chico é aquela flor divina, humildade, um adubo extraordinário de substância cósmica universal, que quem se aproximava dele sentia o perfume dos céus. Então é essa bem-aventurança em cima dessas qualidades, não é? Então Jesus nos disse, olha, se você se sente humilhado, se sente magoado, perseguido, se sente criticado, talvez estejamos nós incomodando tanto com coisas que ainda nem conquistamos e ficamos infelizes, magoados, revoltados, rancorosos e causamos em nós inquietações e enfermidades sem razão de ser. Mas as perguntas estão chegando, viu, Fidel? Então, que bom, vamos, né? Vamos atender a essa demanda, que é muito importante para nós e para os nossos ouvintes, uma vez que elas esclarecem a todos nós, né? Por atacado, digamos assim. Temos uma pergunta aqui de Cris, aqui de Maceió, que ela coloca o seguinte: qual a bem-aventurança que os oradores creem ser mais importante no seu dia a dia? Eu acredito que a bem-aventurança mais importante no dia a dia é viver. Só que o Sermão da Montanha é um roteiro para saber viver. Então, todas essas bem-aventuranças, elas formam um conjunto de vida em abundância. Vejamos, talvez alguns precisem mais de um ou de outro ensinamento, mas talvez eles sejam um buquê, não é? Eles sejam uma reunião de, vamos chamar assim, de lições que se nós usássemos, ou usar estas lições, dependendo da situação e do momento, elas nos servirão o tempo todo. Vamos pegar, por exemplo, bem-aventurados os misericordiosos. A parábola do bom samaritano, ela é muito interessante para nos falar de misericórdia. Por quê? Porque aquele homem estava caído, tinha sido atacado por assaltantes, né? Naquele trecho onde, naqueles tempos, se transitava. E passaram por ali diversos personagens. O evangelho narra que poderia ser um padre, poderia ser, nos tempos de hoje, um evangélico, uma pessoa, um ateu, uma pessoa de uma religião ou de uma seita, de qualquer que fosse a denominação, né? Vamos chamar que seja. E alguém olhava e falava assim: ah, mas aquele dali, ah, não sei. Nossa, aquele dali é de tal, não vou de jeito nenhum. Ah, aquele dali é da raça tal, é de crença isso, ou tem mais ou tem menos. E se de repente surgisse alguém sem nenhum título religioso naquele instante e olhasse para aquele ali caído e fosse tocado, se sentisse tocado pela necessidade do seu irmão, não olhasse a cor, não percebesse a crença, a condição, o horário, mas ele se sentisse tocado, quer dizer, aquela necessidade de auxiliar, aquela necessidade incontida de auxiliar, e ele fosse auxiliar. Então, quando nós somos tocados de misericórdia, a misericórdia, ela ultrapassa todas as barreiras das nossas limitações. Por quê? Porque nós olhamos para o outro, mas olhamos na condição de irmão, necessitado ou não. E aí é o amor é quem fala. Mas para que nós possamos usar de misericórdia, nós também precisamos entender os nossos sentimentos. Vejamos, Jesus nos fala que bem-aventurados os que têm sede de justiça. Mas por vezes nós assistimos, presenciamos, quantos de nós na televisão ou em qualquer que seja, as pessoas nos seus movimentos, né, gritando, dizendo: eu quero justiça, eu preciso de justiça, tem que ser feito justiça. Ou de repente alguém que passou por uma situação, nós estamos julgando a situação de cada um de nós, mas apenas para nós entendermos um pouco mais a diferença de justiça e de justeza. Será que é dessa sede de justiça que Jesus nos falava? Ele tem que ser punido, ele tem que ser isso, ele tem que... Às vezes até se faz, entre aspas, justiça com as próprias mãos. Podemos dizer até que se faz violência com as próprias mãos, né? Será que nós estamos preparados para receber a justiça divina? Quando nós exigimos justiça na vida dos outros, estamos preparados para exigir justiça nas nossas vidas? Porque a cada um conforme as suas obras. Não sabemos o que fizemos outrora, não sabemos até o que somos capazes de fazer em uma situação semelhante ao que aquele está sendo julgado ou condenado por ter feito. Então, Jesus nos mostra no momento lá da mulher adúltera exatamente esta questão da misericórdia. Então eu acho assim, eu penso, na minha compreensão, é que se nós formos falar, todos são importantes. E é difícil eleger um. Exatamente, né? Exatamente. Então depende do momento, depende da necessidade, depende de cada pessoa, e ao mesmo tempo todos servem para nós o tempo todo. Vamos mais uma pergunta, então. É de Carol, de Garanhuns. Boa tarde, Carol. Boa tarde a Cris também, que eu não a cumprimentei. Um abraço fraterno para ambos, carinhoso, e obrigado pela audiência. Mas vamos à pergunta, à colocação de Carol. O que Jesus nos quis falar na expressão "verão a Deus"? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. É muito interessante essa colocação, né? A A pergunta do primeira pergunta dos Livros dos Espíritos é assim: Kardec pergunta, o que é Deus? Então ele não perguntou quem é Deus. Então significa que talvez nós não veremos uma pessoa como imaginamos, né? De se apresentar para nós e dizer, oi, eu sou Deus, né? Você chegou até aqui. Mas Jesus nos falou por diversas vezes, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê o Pai. É, até se confundiu, né, nas compreensões, ué, será que Jesus é Deus? Né? E Jesus mesmo disse em um dos seus ensinamentos, diz assim, sois deuses, sois filhos do Altíssimo. Podereis fazer as mesmas coisas que eu faço e diversos outros ensinamentos. Então, ver a Deus necessita de uma bem-aventurança, que é ter o coração puro. Para que nós alcancemos a condição de coração puro, nós teremos que alcançar a condição evolutiva bem mais avançada que por vezes até imaginamos. Então Jesus, na sua condição evolutiva, de pureza de coração, amor em pessoa, em manifestação, ele estava na terra, inclusive representando o que é a essência divina em nós. Quando nós alcançarmos esta pureza, conheceremos o amor. Conhecendo o amor, nós conheceremos Deus. Mas ainda não conhecemos o amor na sua totalidade ou na sua profundeza de compreensão. Então, veremos a Deus, por exemplo, Jesus, quando olha para nós, o que ele vê? Ou quem ele vê? Ele vê um irmão? Ele vê o Filho de Deus? Porque todos nós o somos. Então, ele vê a essência divina, porque nós somos a essência divina. Então, na nossa compreensão, veremos Deus, porque nós conseguiremos ver a nós mesmos em nossa plenitude. E, ao mesmo tempo, em tudo que nós vermos, estaremos vendo Deus. Em todos os nossos irmãos, em todas as manifestações, o universo para nós será Deus, a natureza será Deus, em todas as circunstâncias, Deus estará presente, porque Deus é esta inteligência suprema. O Livro dos Espíritos bem nos diz, não é uma pessoa. Pois é, então a gente depreende daí, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, o que ele quis dizer com isso é que a sintonia dele com Deus, com as leis de Deus, é tamanha que a vontade dele é a vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus é a vontade dele. Então, há esse processo de interação, de compreensão, de mergulho nesse amor divino, nesse amor cósmico. Então, no meu entendimento, complementando as suas palavras, esse ver a Deus é exatamente isso, é acontecer o que aconteceu com Jesus. O nível de evolução dele é tal, de compreensão da vida por conseguinte, e de simbiose com Deus, que nos permite usar essa expressão, ver a Deus. É. Né? E é interessante, Leandro, quando ele diz assim, imaginemos, o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Ainda não temos nem capacidade de compreensão, né? Dentro assim, o que a gente imagina? O universo cheio de estrelas, o que nós imaginamos? O reino dos céus está dentro de vós. Quer dizer que se o reino dos céus está dentro de nós, quem é o rei dentro deste reino, não é? É a essência divina. E quando, exatamente como você falou, e quando nós chegamos na harmonia plena com essa essência, essa afinidade com Deus é tão grande que quem nos vê, conforme o próprio Jesus, foi confundido com o próprio Deus. Né? Mas temos outra pergunta de Fernanda, aqui de Maceió também. Fernanda, nosso boa tarde, carinhoso. Que Jesus esteja sempre presente no seu coração, Fernanda. Mas a pergunta da Fernanda é a seguinte: qual a bem-aventurança que ainda é de difícil compreensão nos dias atuais? Dentro do Sermão da Montanha, na nossa compreensão, todas são um desafio muito grande. Começando quando nós falamos da humildade. A humildade é um desafio para nós. Quem ainda não se melindra? Quem ainda não se consulta e se percebe numa dificuldade de aceitação? Às vezes de aceitação até de si mesmo, nas suas lembranças, nos seus ressentimentos, até na própria família. Quantos hoje são violentos porque são ressentidos e às vezes nem admitem que o são? Quando nós falamos, por exemplo, da misericórdia, como é difícil para nós sermos misericordiosos com os outros? Perdoar. Simplesmente não guardar mágoas. Simplesmente olhar para o outro e reconhecer os nossos erros e dizer-lhe também: me perdoe, eu errei, eu admito, eu assumo que eu preciso melhorar nisso. Então nós vamos percebendo que são desafios, que se nós consultarmos as nossas atitudes atuais, talvez ainda estejamos com grande dificuldade. Mas dentro dos ensinamentos de Jesus, o Sermão da Montanha se encaixa direitinho quando ele diz: amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Na nossa compreensão, esse talvez seja o mais trabalhoso. Porque no mundo que nós estamos, nós olharmos para alguém que tira a vida de um filho que está numa família em tenra idade, de olharmos alguém sendo violentado, de olharmos situações que nós percebemos, a nossa percepção diz assim: meu Deus, que injustiça, que coisa absurda. Olharmos para acontecimentos que a crueldade ainda se faz tão presente, e alguém chega e diz para nós: olha, você precisa orar por ele. Uma pessoa chegou para nós outro dia e disse: eu estou precisando muito de ajuda. Eu sei que tem alguma coisa me perseguindo, me perturba, e depois que isso entrou na minha vida, nada mais tem dado certo. E ele estava ali naquele processo de influenciação espiritual, num processo obsessivo. E dentro das justificativas, ele queria se libertar daquela situação. E quando foi revelado que isso faz parte, é uma realidade na vida de tantos de nós, ele se revoltou: mas o que é? Quem é esse? O que é esse espírito? Tira isso daí. O que eu tenho? Eu faço a minha vida toda correta e agora tem isso? Eu não aceito isso de jeito nenhum e tal. Então, para ele, o espírito desencarnado que estava o influenciando é um inimigo, é um adversário que ele queria que fosse, de alguma forma, punido, afastado, enfim. Mas é exatamente ao inverso disso que Jesus nos ensina. Então, como orar e como amar quem nos persegue, quem nos maltrata, quem nos ofende? E é exatamente o que vem. Se nos ofende ainda, é porque ainda não temos a humildade suficiente para não chegar a tal. Se ainda somos perseguidos, é porque ainda temos dívidas a serem quitadas. Não, talvez não desta vida, e talvez seja desta mesmo, que às vezes a gente nem admite, mas temos dívidas a serem, compromissos a serem resgatados. A gente pode observar hoje, infelizmente, esse problema de criminalidade tomou uma proporção muito acentuada no país afora, e com muitos crimes que chocam a opinião pública nacional e tal. E a gente observa, via de regra, as pessoas se manifestarem sempre de uma forma, vendo o assassino, o algoz, como, simplesmente como um criminoso, né? A gente não se apieda dele, a gente não vê nele um irmão nosso no momento de delinquência, de fraqueza, de, né? É como se ele definitivamente fosse aquilo. E como se nós também não tivéssemos os nossos, entre aspas, os nossos crimes, né? Então, eu acho isso muito importante, essa bem-aventurança, quando ele faz essa referência, Jesus. Se nós pegarmos um livro, abrirmos assim um livro e ler uma página, um romance, um livro de histórias, enfim, talvez, ou pegarmos um filme e começar a ver no meio, nós não vamos entender algumas cenas, e algumas delas vão achar injustas. Nós vamos falar, mas isso é um absurdo, o que está acontecendo? Não estou entendendo. E é exatamente isso, o filme e o livro da nossa vida. Nós estamos vivenciando uma página, um capítulo, e existem acontecimentos nos capítulos de hoje que estão ligados a capítulos muito distantes, que não temos condição atualmente de ir lá consultar para entender. Aí exige de nós confiança, porque afinal nós temos participação nisso. E talvez o maior desafio, inclusive, da mensagem dos Espíritos, é conscientizar-nos disso, de que nós somos responsáveis por muitas coisas que nos acontecem e que acontecem no mundo, porque pelo próprio pensamento e pela própria influência, por exemplo, nós não gostamos da violência quando acontece na nossa vida, mas assistimos à violência e damos audiência à violência que acontece na vida dos outros. De alguma forma nós contribuímos, e às vezes não nos damos conta que estamos contribuindo com aquilo que não gostamos. Daí a gente lembrar aquele ensinamento de Jesus, assim, taxativo, claro, indiscutível: não julgar. Né? Não podemos julgar em nenhum momento. Aqui no nosso plano, cabe à justiça, ao juiz, julgar segundo as leis nossas, humanas, né, segundo os fatos que lhes são apresentados. Mas a nós, como seres humanos, nós não podemos fazer juízo em relação ao que levou, o que motivou aquele assassinato, porque aquela condição de desequilíbrio, de delinquência, de desastrosa daquele ser, porque nós não conhecemos a sua vida. Mesmo que a gente conheça a vida presente, mas a gente não sabe da vida pretérita. E com certeza a sua vida futura será uma vida de mais adiante, de descoberta de novos valores humanos, de nova condição interior, né? A percepção de que é um filho de Deus e que está fatalmente destinado à compreensão das suas leis, né? Isso é muito importante. Em reuniões mediúnicas acontecem, por exemplo, comunicações de espíritos que estão reclamando, revoltados, perseguindo por algo que aconteceu na vida deles, e durante as mesmas reuniões os espíritos, dentro de uma dinâmica, mostra na tela mental um passado, às vezes não muito distante, da participação dele nas consequências que o trouxeram até aquele episódio. E às vezes, quantos estranham e de repente recordam e até se envergonham e percebem que hoje parecem ser vítimas, mas outrora foram algozes. E a vida, pela lei de causa e efeito, conforme ele mesmo disse, aquele que pela espada ferir, pela espada será ferido, traz as consequências. Então nós não podemos fazer julgamentos, né? Porque quem somos nós, na condição que estamos, para recordar dos nossos capítulos e páginas do nosso livro passado, não é? Verdade, bem colocado, Fidel. Fidel, nós queremos mandar um abraço e agradecer a audiência da nossa querida ouvinte Gabriela Peters, de Quitandinha. Gabriela, obrigado. Você que nos enviou um e-mail dizendo que fica 24 horas ligado à Boa Nova. É, com certeza, desculpe, a Rádio Nova Fraternidade, com certeza você, ouvinte do Fidedigna, do programa do Fidel. Um grande com abraço certeza, também, Gabriela. Grande abraço. Com certeza, as suas energias, Gabriela, nos estimulam muito nesse trabalho nosso aqui de aprendizado recíproco, de estudo até mesmo, de preparação para poder a gente chegar aqui e poder estar numa sintonia maior com essas, todas essas energias maravilhosas, né? Um abraço, Gabriela. Muito obrigado pela sua audiência. Temos mais uma pergunta, Fidel. É, dessa vez é de, vem de Aracaju, é de Cristiano Silva. As bem-aventuranças são bálsamos de luz e paz para a humanidade ou puxões de orelha para essa humanidade? Talvez sejam puxões de orelha por causa da nossa capacidade de compreensão. Mas, à medida que nós vamos entendendo, vamos percebendo que ela é pura luz. As bem-aventuranças são pura luz. Por quê? Porque elas nos traçam esse roteiro seguro, mas ao mesmo tempo nos coloca diante de um desafio, de vencer. Mas não é vencer quem está do lado de fora de nós, é de vencer a nós mesmos. É de olhar para as nossas tendências, olhar para os nossos sentimentos, de olhar para as nossas ações, para as nossas palavras, para o nosso posicionamento, para a nossa sensibilidade, para a nossa percepção do mundo nosso, do mundo externo a nós e dos acontecimentos. E qual é a nossa postura diante disso tudo? Então, as bem-aventuranças, elas são aquela candeia, né, que nós falamos no início, que hoje nós podemos, quando estamos diante de uma situação, nós podemos ir lá na dispensa da nossa intimidade e colocarmos o combustível, o querosene, né, das nossas vontades, acender o pavio das transformações, porque queimam as coisas velhas para que venha o fogo da luz do novo, e ali nós podemos então clarear e renovar as nossas atitudes. Então, renovando-nos, nós vamos percebendo que, igualzinho os nossos pais, às vezes a gente fala, poxa vida, naquele tempo eu achava que meu pai era muito severo comigo, eu achava aquilo cada puxão de orelha, mas hoje eu agradeço meu pai por tudo aquilo, porque era eu que, na verdade, me comportava com muita rebeldia. Então, o que me fazia doer não era as lições do meu pai, mas era a rebeldia que ainda residia em mim. Então, para nós, esses espíritos ainda desobedientes, ainda rebeldes com as leis divinas, por vezes os ensinamentos de Jesus parecem até absurdos. Como é que eu vou amar o meu adversário? Como é que eu vou orar por aqueles que me perseguem? E um dia a gente vai perceber que o amigo de hoje poderá ter sido o inimigo de ontem, que nos perseguiu tanto, nos conheceu tanto, e nós também o conhecemos tanto, que passamos das trevas deles e de nós para a luz de cada um. Aí nós entramos na verdade e nos tornamos almas amigas. É, você tocou em um ponto interessante, esse da nossa dificuldade de compreensão do Evangelho e, sobretudo, da operacionalização dele, ou seja, de colocá-lo na nossa vida, na nossa prática diária. Eu entendo o seguinte, que isso é tão mais difícil quanto mais a gente o acha, né? Então, se eu acho que o Evangelho é dificílimo e não me proponho a vivenciá-lo de alguma forma, ainda que de uma maneira bem pequenina, singela, aqui e acolá um ponto, num momento ou outro fazer uma reflexão e evitar uma ação maléfica, se a gente não se dispõe a vivenciar isso, fica difícil, porque uma escada sobe-se a partir do primeiro degrau, né? Então, procuremos colocar na nossa mente isso daí. O Evangelho é, sim, uma proposta de vida exequível, possível, né, de ser vivida. Não é algo abstrato, algo para quem é santo, não. Senão Jesus não teria vindo para aqui para nos trazer esses ensinamentos, né, passando por todo aquele, tudo aquilo que ele passou. Não faria sentido. Ele veio trazer, nos trazer o Evangelho, porque sabe que nós somos perfectíveis e que na medida em que a gente começar a vivenciá-lo, ainda que de forma singela, simples, mas nós vamos sendo ajudados. É uma regra, é uma lei, não é? Você fala uma coisa muito interessante. O Evangelho é um manual possível de ser executado. E nós precisamos acreditar que isso é para nós um caminho, é uma opção, é uma escolha. Ou eu escolho carregar comigo o candinheiro, mesmo que pese, que me canse, que me incomode, mas sem ele eu vou andar na escuridão. Os riscos de tropeçar, de cair, de me machucar vão ser maiores. Então, nesse caso, é possível carregar. Mas a luz pode clarear muita coisa, mas eu só vou enxergar, talvez, na capacidade da minha percepção. Mas a minha percepção vai aumentando, a pupila não é assim? A gente vai se adequando conforme a quantidade de luz que vem? O Evangelho é assim. Quando começamos a vivenciá-lo, ele é uma luz que se expande na pupila da nossa alma. E vamos sendo ajudados. Com certeza. Nós não podemos esquecer disso. Olha, a espiritualidade é ansiosa. Não é ansiosa, nós sabemos que os espíritos superiores não são ansiosos. Mas para dar mais ênfase, vamos dizer assim, a espiritualidade superior é ansiosa para nos ajudar. Eles aproveitam qualquer ato nosso, por menor que seja, no bem, para nos ajudar. Agora, é preciso que a gente estenda a mão, é preciso que a gente tome a iniciativa, porque há um respeito muito grande ao nosso livre-arbítrio. Nós somos tão férteis, mas tão férteis, a nossa essência, tudo em nós é tão fértil, que o Evangelho é igual aquela chuva, quando a gente olha assim, está tudo seco, né? Poxa vida, não tem nada aí. Mas se a chuva cair ali, começa a manifestar os brotos, as plantas, a vida diz, eu estou aqui. Então eles são assim, a qualquer instante que percebem que há uma semente de virtude ali querendo aflorar, a chuva vem e nós vamos se movendo. Mandam luzes, né? Dão uma colherzinha de chá para a gente, né? Vão estimulando, auxiliando, nos proporcionando um pouco de felicidade, ainda que momentânea, porque é da lei. O Chico, é uma coisa que eu gosto de vez em quando repetir. O Chico Xavier, ele tinha uma colocação interessante. Ele dizia que, sobre, particularmente nós, espíritas, nos atemos à lei de causa e efeito apenas como um instrumento de correção dos nossos rumos e tal, né? Mas ele lembra que é também um instrumento de reconhecimento do nosso esforço, né? Então, na medida em que a gente se esforça, mesmo que seja um esforço pequeno inicialmente, essa lei de ação e reação vai atuar em nosso benefício. É uma forma de Deus nos estimular no caminho do bem, da renovação e da transformação. É interessante isso. Vamos seguindo. Vamos, aí, para fechar a questão levantada pelo Cristiano, eu também entendo assim, eu acho que não é puxão de orelha, né? Jesus jamais puxaria as nossas orelhas, né? Eu sei que ele está falando aqui de uma forma simbólica, mas lembremos-nos das passagens do Evangelho, não é aquela passagem que é tão marcante, quando levam uma prostituta à presença de Jesus para que ele emita uma opinião, e Jesus, nem nesse momento, nessa condição, ele atira pedra nela, não é? Ele simplesmente coloca aquilo que nunca e nunca errou que atire a primeira pedra. E isso, todos se afastaram, porque nós, a nossa consciência nos acusa dos nossos erros. É por isso que o Fernando faz referência, o Cristiano faz referência aos puxões de orelhas. Porque a gente pega, como é que o pessoal diz, a cartola, e põe na nossa cabeça. Quando a gente vê, olha, seja bem-aventurado os humildes, aí a gente diz, epa, eu não sou humilde, isso é um recado para mim, né? Mas não é diretamente, porque Jesus, ele sabe perfeitamente das nossas origens, fomos criados simples e ignorantes, né? Foi Deus quem nos criou assim, e colocou um destino nas nossas vidas, que é a felicidade plena. Então estamos nessa caminhada, então não há por que Jesus nos condenar ou puxar a nossa orelha. Ele, o que ele faz é nos estimular e nos mostrar um roteiro. É verdade. Né? É. Temos ainda uma pergunta aqui do Caetano Maceió. Boa tarde, Caetano. Que Jesus lhe abençoe sempre. Obrigado pela sua participação. É, a pergunta do Caetano, Fidel: bem-aventurados os pacificadores, qual o caminho para sermos chamados filhos de Deus? O interessante, quando nós falamos da paz, né? Talvez ainda na condição que estamos não conheçamos a paz na sua verdadeira plenitude, porque para nós ainda a paz soa como uma tranquilidade, uma tranquila ausência de problemas, uma tranquila e cômoda condição onde não precisamos nos preocupar tanto com tantos desafios. E na verdade, a paz hoje no mundo que nós estamos, eu me lembro quando foi perguntado para Chico sobre a situação do Rio de Janeiro, uma época, o repórter falava assim: Chico, mas e o Rio de Janeiro com toda essa violência, com tudo isso que acontece, Chico? E ele falava assim: olha, eu vejo a violência e todas essas coisas que acontecem no Rio e não me altero. E ele foi falando de algumas outras coisas e não me altero. Aí parecia naquele momento que ele estava simplesmente sendo indiferente, ignorando. Mas a verdade é que a paz é a confiança diante da percepção que temos das coisas que acontecem ao nosso redor. Nos dá uma tranquilidade de saber que está tudo no seu devido lugar, está tudo seguindo uma lei perfeita que nos garante, conforme foi falado agora, de causa e efeito. Nós estamos tão acostumados de causa e efeito, efeito punição, porque nós ainda nos concentramos muito nesse lado. Mas peraí, e se eu fizer o bem, qual é a garantia? A garantia será o efeito do bem. Então, se eu perdoar, qual é a garantia? A garantia vai ser a sua libertação. Mas se eu pedir perdão, qual vai ser o efeito? Mas se eu fizer silêncio agora? Mas se eu procurar compreender? Enfim, então nós precisamos entender nesse aspecto, assim, nós podemos trabalhar no positivo da causa para recebermos o efeito positivo dessa causa. Então, os pacificadores são exatamente esses que procuram dentro de si mesmo a confiança, a harmonia diante das coisas, que não propagam o negativo, que simplesmente procuram conforme a flor, mesmo com a tempestade, ela continua sendo flor, né? Que procuram, nos momentos mais trabalhosos, não propagarem a revolta, simplesmente compreender. Pois se há um Deus de amor, o mundo que ele criou está nas mãos dele. Ele que veio aqui, Jesus, que nos falou sobre isso, então nós precisamos desenvolver essa confiança. Às vezes nós acreditamos que somos pacificadores, mas usamos de artifícios, como por exemplo, nem nos tocamos quando estamos falando de alguém. Mas o que estamos falando daquela pessoa? Talvez estamos propagando algo negativo que vai causar um conflito, uma inimizade, uma maledicência daqui, uma talvez uma conversa, uma piada de, que seja preconceituosa, talvez as nossas próprias atitudes estejam disseminando coisas que não são tão positivas. Então, bem-aventurados esses que desenvolvem a consciência de usar boas palavras, de ter boas atitudes, de confiar que a lei está, de, no momento maior, assim, que percebe que a dificuldade está maior do que a própria capacidade naquele instante, de pedir auxílio e saber que o auxílio vem, sentir que merece, mesmo um pouquinho, porque sabe que fez alguma coisinha que talvez nem mereça, mas a misericórdia divina vai garantir que ele vai receber. Enfim, então esses pacificadores também serão os mansos, porque os mansos são aqueles humildes que não guardam dentro de si os sentimentos negativos. E mansos são aqueles que fazem silêncio, mostram outra face quando a violência acontece, mostram uma diferença de atitude em diversos aspectos dessa nossa sociedade ainda tão voltada para o imediatismo. Então, esse sermão, esse ensinamento, quando fala da paz, nós nos perguntamos, em que paz nós estamos? Nós nos sentimos bem conosco? Quais são as exigências que o mundo nos faz que tira o nosso sossego? Será que nós estamos felizes com a condição que nos encontramos? Estamos trabalhando todos os dias, nos esforçando, sabendo que um dia a colheita virá, mas estamos nos esforçando sem perseguir ninguém, sem sentir a inveja de querer o lugar do outro, sem sentir que nós temos que vencer o outro que está no nosso local de trabalho? Será que nós estamos realmente competindo com os outros ou estamos realmente lutando, combatendo-nos para que nós possamos nos vencer? Então nós precisamos ser proativos com a lei divina, proativos com a nossa própria positividade e percebermos que quando agimos assim é muito mais fácil de enfrentarmos as dificuldades. Às vezes a gente está no trabalho e nós percebemos as exigências, as cobranças são muito grandes, pessoas maltratando outras, pessoas se sentindo mais superiores porque ocupam um cargo mais assim, mais aquele. E depois a gente vai percebendo que intimamente as pessoas não estão em paz, não estão contentes, não estão felizes. E isso é, dentro das lições de Jesus, essa busca interior. Às vezes a gente confunde paz com ausência de guerra, mas não é por aí, não é? Conforme você está mencionando, a paz é um estado íntimo de espírito. E o que é estar em paz consigo mesmo? É a gente cumprir, aliás, isso é um ensinamento dos nossos irmãos espirituais, é a gente cumprir com os nossos deveres, é a gente fazer o máximo que nos é possível em termos de esforço para cumprir com os nossos deveres, quer como cidadãos, como seres humanos, como pai, como esposo, esposa, como filho, como, enfim, né, como irmão da humanidade que somos. Então é a gente fazer o máximo dentro das nossas possibilidades, dentro do nível de compreensão que cada um de nós alcançou. Então é isso, estar em paz. E estar em paz, se nós estamos em paz, essa paz ela se projeta nos demais. O nosso estado interior se projeta nas outras pessoas. É um efeito consequente, né? Quer no sentido da paz, quer no sentido da agitação, da perturbação, da intranquilidade, não é? Então a gente reflete nos outros o nosso estado interior. É por isso que Jesus diz, bem-aventurado os pacificadores. E o Caetano pergunta, qual o caminho para sermos chamados filhos de Deus, não é? Olha, eu acho que todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas divinas, somos criados. E a melhor forma da gente agradar a Deus, digamos, agradar entre aspas, é a gente obedecer às suas leis, é a gente fazer por onde vivenciar as suas leis, as leis divinas. é a melhor forma da gente se identificar como tal, reconhecer-se como filho de Deus, é vivenciando a sua vez. É, todas as vezes que nós fazemos o bem, nós estamos permitindo que essa essência divina atue, né? Então, nós agimos como filhos de Deus, mas não deixamos de ser filhos de Deus quando estamos cometendo erros, apenas momentaneamente não compreendendo a sua lei, mas há os mecanismos para que possam nos fazer retornar, né? E um dia todos nós seremos chamados de filhos de Deus na maneira de nos comportarmos diante de nós e dos outros. Muito bem colocado, Leandro. Fidel, foi uma alegria muito grande tê-lo aqui. Você nos inspira muita coisa boa. Eu acredito que o nosso ouvinte também registra isso. O Márcio está olhando para mim afirmativamente, balançando com a cabeça. E essas oportunidades são maravilhosas, porque a gente aprende muito quando a gente reflexiona sobre um tema. A gente está se enriquecendo, está se autoanalisando. Nós não estamos falando aqui para as outras pessoas. Estamos sim, mas primeiramente estamos falando para a nossa própria consciência, não é verdade? E eu acho muito bom isso, a gente falar em público, porque é um comprometimento nosso, né? Com os aquilo, nossos ouvidos ficam bem pertinho, né? Ficam, e é um comprometimento com aquilo que nós estamos conversando, falando, analisando, né? Isso é muito bom. Nós, infelizmente, vamos ter que encerrar o nosso horário, já se esgotou o tempo. Nós estamos sensibilizados com a audiência de todos e creio que a vibração de vocês chegam aqui até nós, né? Nos transmitindo muita energia boa, muita paz mesmo, muita vontade de fazer, de realizar, de estarmos aqui conversando. Isso é muito bom. Então nós passamos a palavra ao Fidel para suas despedidas. Muito bem, nós agradecemos também a todos que nos ouviram, né, que nos deram a honra, a paciência, né, dos seus ouvidos e que nos incentivam, que nos emanam as suas energias de incentivo para que a gente possa continuar com humildade, com essa simplicidade que a vida nos mostra, para que a gente possa aprender cada vez mais que nós podemos seguir os ensinamentos do nosso mestre, que nós podemos nos melhorar a cada dia, nós podemos desfazer este homem velho, ainda vaidoso, ainda rigoroso, ainda por vezes ciumento, ainda pegado às coisas que não nos são tão importantes assim. Nós podemos perdoar, nós podemos reconhecer os nossos erros, nós podemos, acima de tudo, mostrar a face de Deus em nós através das nossas atitudes. Então, muito obrigado a todos vocês, um grande abraço a essa turma da audiência da Rádio Nova Fraternidade, um grande abraço ao Márcio, mais uma vez também ao nosso irmão Leones, parabéns a todos vocês por esse lindo trabalho que é a Rádio Nova Fraternidade, e nós estamos à disposição quando precisar da nossa pequenininha contribuição. Não, nós com certeza, estaremos em breve estaremos convocando para estar aqui conosco nesse diálogo, nessa conversa fraterna. E lembramos as segundas-feiras às 20 horas o programa A Vida Ensina com o Fidelis, não é? Um programa cheio de sabedoria, de riqueza e de alegria, de entusiasmo. Eu vou ter que aprender com ele a fazer aquela despedida que ele faz, né? Sai abraçando a todos, a humanidade, os nossos irmãos de outras galáxias, vai por aí. Eu chego lá um dia, viu, Fidelis? Também sou filho de Deus. Eu agradeço suas palavras de incentivo. Você não imagina o quanto isso é importante para mim, né? O quanto isso faz com que a gente crie mais ânimo para poder continuar aprendendo, enfim. Eu gosto de dizer o seguinte, que a luz está conosco, nós é que precisamos saber conduzi-la. E é preciso ter alegria, enfim, cada um do seu jeito, né? É. E acho que isso é que é bonito. É. Cada um ao seu modo, fazendo essa grande aquarela que é a nossa fraternidade, né? É, nós mandamos um abraço para Claudinha, lá em Campinas. Nunca é demais agradecer, Claudinha, e dizer que você, para mim, é uma referência de entusiasmo, de dedicação aqui a esse trabalho tão nobre da Rádio Web Nova Fraternidade. Um abraço também para a sua filha, Fidelis. Camila Nogueira. Camila Nogueira. Aproveitar também e mandar um beijo para você, minha filha, para você também, meu filho, para minha esposa, Vanessa Rezende, também, que está nos ouvindo, para o meu filho, Marcelo, e para o meu filho, Miguel, que está nos acompanhando, e para o pessoal lá do grupo Amigo, né, do Centro Médico Amigo, também está nos acompanhando, e também a Cláudia, né, que sempre nos dá uma força, é muito interessante. Olha, é muito bom fazer o programa junto com você, viu, Cláudia, todos os domingos, a gente acha muito divertido. Então, um grande abraço. Muito obrigado a todos, então, e que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações. Uma boa tarde. Você acabou de escutar, na Rádio Nova Fraternidade, Conversa Fraterna.